Quando você saiu pelas ruas em grande aflição, ao teu lado eu te livrei da morte, contigo fiquei. Quando você estava chorando sozinho em teu leito, toda lágrima ali derramada também enxuguei. Quando você pensava que estava sofrendo sozinho, sem que você soubesse, ao teu lado eu também caminhei. Quando você falou, é o fim, agora não tem jeito não. Eu cheguei bem na hora e assim te tomei pela mão. Alfa e ômega, eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas que existem não existiriam, não fosse por mim. Antes que houvesse céu, antes que houvesse luz, eu estava com Deus no princípio. Meu nome é Jesus. Quando foram criados os anjos, lá estava eu. Ajudei a criar cada estrela e por nome as chamei. Eu estava naquele momento das primeiras águas. E o homem no jardim do Éden eu também formei. Contemplei lá do alto o engano e vi sua queda. Quando a morte entrou nessa terra pela maldição, eu tornei-me semente humana, de uma mulher eu nasci. Numa cruz eu trouxe salvação e por ti eu venci. Alfa e ômega, eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas que existem não existiriam, não fosse por mim. Antes que houvesse céu, antes que houvesse luz, eu estava com Deus no princípio. Meu nome é Jesus. Antes que houvesse céu, antes que houvesse luz, eu estava com Deus no princípio. Meu nome, Jesus.